os Morcerf e o Conde de Monte Cristo. De volta a Paris, Albert procurou Beauchamp, que lhe informou sobre os últimos acontecimentos. Quando ficou sabendo que Haydée havia denunciado seu pai, compreendeu que o Conde de Monte Cristo estava por trás de tudo. Acompanhado de Beauchamp, Château-Renaud e Debray, foi em busca do conde que estava na ópera. "Senhor, exijo uma explicação agora", disse Albert diante do conde. "Aqui não é lugar para explicações", respondeu tranquilamente o conde. "Procure-me amanhã em minha casa." Albert tentou esbofetear o conde, mas foi contido por Beauchamp. O conde levantou-se e falou friamente: "Amanhã resolveremos essa questão com um duelo." Albert partiu, arrastado por Beauchamp e Debray. "O que aconteceu de tão grave para que esse homem exija explicações de modo tão rude?", perguntou Maximilian Morrel ao conde, aturdido pelos acontecimentos. A história de seu pai o enfureceu. Na assembleia, Haydée acusou o conde de Morcerf de ter traído e assassinado seu pai, o príncipe Tabelin. "Como ela vive comigo, ele acredita que arquitetei tudo. Compreende agora sua fúria?" "Bem", Morrel foi cauteloso, "parece-me que ele se sente desonrado. Pior que isso, amanhã estará morto", afirmou Monte Cristo. Em sua mansão, em Champs-Élysées, Monte Cristo preparava as pistolas para o duelo quando Bertuccio entrou, anunciando a visita de uma senhora. "Mande-a entrar", ordenou o conde. A senhora Morcerf entrou espavorida e atirou-se aos pés do conde. "Edmund, não mate meu filho", exclamou ela entre lágrimas. "Por que nome me chamou, senhora?" "Edmund, sei que você é Edmund e eu sou Mercedes", gritou a mulher. "A Mercedes que conheci está morta. Não conheço nenhuma outra." "Está viva. Eu o reconheci no primeiro momento em que o vi. Compreendi que veio para se vingar de meu marido, o Conde de Morcerf." "A senhora fala de Fernand Mondego. Parece que esta noite vamos recordar muitos nomes esquecidos." "Por Deus, Edmund, tenha piedade. Não mate meu filho." Ele entendeu que a desgraça de seu pai foi ocasionada por sua interferência. "Fui apenas o instrumento da punição daquele criminoso. Foi ele, o pescador Fernand, que me atirou na prisão. Fui condenado ao inferno por uma falsa denúncia feita por ele, Caderousse e Danglars. Agora todos pagarão por isso, e a punição será dura", exclamou Edmond Dantès, cheio de ira. "Então vingue-se sobre os culpados e não sobre seus filhos inocentes. Se matar meu filho, eu o odiarei para sempre. Se a senhora o ama tanto assim, então eu devo morrer e ele viverá." "Não, que vivam os dois, que esse duelo não se realize", implorou a mulher.